na carangofama. Dizem que elas querem, então é só gozar. Só se tiver grana, carangofama. Com esse tipo de mulher, eu tô que tô ligeiro. Que só querem saber, ha, da porra do dinheiro. A ganância no olhar, o zóio gordo vem primeiro. Ela faz o cu torcer e paga de modelo. Não quer nem saber, só dá entrada o tempo inteiro. Já perdeu o respeito, com shortinho curtinho. Um bustinho bem pequeno, de propósito. Ela aperta seus peitos. Tipo me chamando, vem me dar um talento. Ela rebola para lá, ela rebola para cá. Ela só quer saber, ha, é de instigar. Aí maninho, fica ligeiro, a fuleiragem tá no ar. Dizem que elas querem, então é só gozar. Só se tiver grana, carangofama. Dizem que elas querem, então é só gozar. Só se tiver grana, carangofama. Dizem que elas querem, então é só gozar. Só se tiver grana, carangofama. Dizem que elas querem, então é só gozar. Só se tiver grana, carangofama. Na verdade, você precisa, mas sabe qual que é? O barato é mulher, o barato é mulher. Na maioria das vezes, o barato sai caro. Tirou-me de bobo, ele faz de otário. Troca de parceiro, como ela troca de mods. Envolve você em suspiros e vozes. Tá que tá apavorando, eu tô fazendo mais um lock. Vai pra grupo quem quer. Malandro é malandro, mané é mané. Tem puta que paga, te diz que namoro. Pip, computador, celular. Ela tem seu arquivo e sabe onde cê tá. Uma casa de caboclo, ela vai te arrumar. Ela não gosta de você, só joga seu charme. Até descobrir o seu lado mais fraco. E quando perceber, ela vai lhe foder. Já é tarde pra você, uma noite nada mais. Ela vai querer mais. Tem caso pesado, é prender você. Casar com você, e quem casa quer casa. É um toque pra você, que paga de mané. Tem mané gatão e rebola no salão. A ideia é moral, aí vacilão. Dizem que elas querem, então é só gozar. Só se tiver grana, carangofama. Dizem que elas querem, então é só gozar. Só se tiver grana, carangofama. Dizem que elas querem, então é só gozar. Só se tiver grana, carangofama. Dizem que elas querem, então é só gozar. Só se tiver grana, carangofama. Numa relação que rola mais do que beijos, que envolve prazeres e desejos, tem seus defeitos. Responsabilidade no ato sexual, o casal que errou. O erro de fazer gravidez não indesejada. Momento inoportuno, mas mal planejada. Homem quer homem, tem que ser sujeito homem e assumir a parada. E não dar mancada, como faz muitos canalhas que deixam as minas, ha, desamparadas. Filhos, é fácil qualquer um faz, mas criá-los, eu quero ver se é capaz. Ele nasce, cresce e o que acontece? Família sem formação, sem condição. Mães que criam, filhos a pulso, filhos da pátria, da mãe gentil. Desse jeito qual vai ser o futuro do Brasil? Mães que criam, filhos a pulso, filhos da pátria, da mãe gentil. Desse jeito qual vai ser o futuro do Brasil? Dizem que elas querem, então é só...